Portal do La Rocha. Mais sucesso do Grupo Cantares. Posso sentir você quer ir. Qual a razão? Fala pra mim. Não me divai nas noites de frio. Quem é que vai te aquecer? Passamos tantas coisas, fui tão feliz. Como esquecer alguém que vive? Ouço o que eu tenho pra dizer. Eu não desisto desse amor. Me dê uma chance, por favor. Eu não aceito me deixar. Volta e vem me amar. E o tamanho da minha dor só sabe quem perdeu o amor. Sabe quem perdeu o amor?